agora início, Diga Lá ao Senhor Fado. O melhor da guitarra portuguesa, com Joana Santos. Muito boa tarde, caro ouvinte. Seja bem-vindo a mais uma emissão do Diga Lá ao Senhor Fado. O programa que todos os dias, de segunda a sexta-feira, nesta pequena meia hora, traz sempre um pouco da alma portuguesa. Uma guitarrada que se ouve, um momento de amor, um poema que é cantado da forma mais apaixonada. Um poema que às vezes está tão bem ouvido e que precisamos de ouvir. Ou quem sabe, até a melodia que é arrancada de forma tão dolorosa, mas ao mesmo tempo tão bela, das belas cordas de uma guitarra. O Diga Lá ao Senhor Fado já está na sua 21ª emissão, já vai com a sua maioridade em número de emissões, mas não deixa de poder vir para si, tocar e cantar, dar-lhe sempre mais um pouco da verdadeira, pura e bela alma portuguesa. Já sabe, pode fazer o seu pedido em www.radioantenaweb.info ou então em geral radioantenaweb@gmail.com. Foi o que fez o nosso caro e estimado ouvinte, Paulo Patrício, a quem eu agradeço o pedido, que nos pediu para dedicar à sua esposa, que hoje completa mais o aniversário. Muitos parabéns para a Rosa, esposa do Sr. Paulo Patrício, que nos fez a questão de pedir o fado da Rosa Branca, que eu vou passar a canção da Rosa Branca na voz de António Pinto Bastos. Espero eu, Paulo, que goste, que a sua mulher, sobretudo, que hoje é muito pequenina, goste deste fado, que é tão bonito, e que nos fala mais um pouco da alma portuguesa. Após o pedido do Paulo Patrício, vamos ficar com o fado do Cacilheiro na voz de Nuno da Câmara Pereira e Capa Negra, Rosa Negra, na voz de Adriano Correia de Oliveira. Vamos ficar com estes três fados. Este é o Diga Lá ao Senhor Fado para si, com todo o orgulho, sempre, sempre, em português. Eu penso em ti logo ao nascer da aurora, e quando o dia vai chegando ao fim, nunca me esquece, e dormindo lá embora, sonho a aventura de te amar assim. Antes de ver-te, flor do céu caída, nem me recordo como então vivi, nem já me atrevo a suportar a vida, vivendo um dia sem pensar em ti. Oh, rosa branca, delicada e pura, que ideal brancura, que mimosa cor! Lembras um astro que do céu tombasse, que por mim poisasse na roseira em flor. Se o teu olhar iluminado e casto, pois em meus olhos refletindo o céu, quanto mais fujo, quanto mais me afasto, mais perto vejo o teu olhar do meu. Oh, rosa branca, luminosa e viva, linda rosa esquiva do amor fatal, só podem anjos fabricar sozinhos, com montões de arminhos, uma rosa igual. Quando esta vida se apagar serena, ao recordar-me quanto amei em vão, desdenhosa, o que me faz mais pena é ir pensando que te esqueço então. Oh, rosa branca, meu amor primeiro, tu não

rosa negra sem roseira. Capa negra, rosa negra, rosa negra sem roseira. Abre-te bem nos meus ombros, como ao vento uma bandeira, como ao vento uma bandeira. Capa negra, rosa negra, bandeira de liberdade, bandeira de liberdade. Eu sou livre como as aves e passo a vida a cantar. Coração que nasceu livre, não se pode acorrentar, não se pode acorrentar. Mais três belos momentos, mais três fados que encantam de forma tão apaixonada a nossa alma, o nosso coração. Três fadistas, três poemas, três guitarras, três melodias tão diferentes e tão belas. Desde já voltamos a deixar aqui os parabéns e um feliz aniversário para a esposa do nosso ouvinte, Paulo Patrício. Prosseguimos então a nossa emissão, deixando-lhe, desde já, desejando-lhe uma hora de almoço, se for o caso. Se não for o caso, desejando-lhe um bom momento e que, sobretudo, esta emissão, este programa, lhe faça muita companhia. Que a alma portuguesa possa chegar sempre mais perto do seu coração. Deixe que ele palpite, que a lagriminha ao canto do olho apareça, que a emoção apareça à flor da pele. Deixe que os seus sentimentos se guiem por um fado. Seja feliz. Transporte este programa um pouco para a sua vida ou a sua vida um pouco para este programa. Deixe que o fado lhe faça companhia, nas horas mais alegres, nas horas mais tristes, em qualquer momento. A alma portuguesa está sempre consigo, porque é uma alma nossa. São poemas nossos, são melodias feitas e criadas por nós. Vamos prosseguir então este Diga Lá ao Senhor Fado, agora na voz de Cidália Moreira, Balada para uma Velhinha. Depois, para segundo fado desta última seleção, escolhi Teresa Tarouca, Cai Chuva do Céu Cinzento, e Frei Hermano da Câmara com Capa Negra. Três fados, três belos momentos. Só aqui na sua antena web, este é o Diga Lá ao Senhor Fado, para si. Com todo o orgulho e sentimento, sempre, sempre em português. Velhinha está tão só como a sombrinha e ao seu pano de fundo. Num banco de jardim, uma velhinha está sozinha. Não há coisa mais triste neste mundo. Apenas faz ternura não faz pena, não faz dor. Pois tem no rosto o resto de frescura. Já cozeu alpargatas e bandeiras verdadeiras, amargou a pobreza até ao fim. Os ossos fez as mesas e as cadeiras, as maneiras que a fazem estar sentada sobre o neste jardim ela, a trepadeira das canseiras, das rugas onde o tempo é mais profundo. Banco de jardim, uma velhinha nunca mais estará sozinha. O futuro está com ela, abrindo ao sol negro da sombrinha, polidinha, o sol vem na muralha da janela. Se esta velhinha fosse a mãe que eu quero, a mãe que eu tinha, não havia no mundo outra mais bela. Banco de jardim, uma velhinha faz desenhos nas quadrinhas que afinal são como ele. Sabe que as flores que tem também são minhas, são moinhas do filho a desbaravar que Deus lhe deu. Em volta do seu banco, os malqueres e as andorinhas provam que a minha mãe nunca morrer. Diga lá, ó Senhor Fado, com Joana Santos. Cai chuva de céu cinzento, que não tem razão de ser. Até o meu pensamento, ai, sem chuva nem mais correr. Até o meu pensamento, tem chuva nem mais correr. Tenho uma grande tristeza, minha descentrada que sinto. Quero dizê-la, mas peço um pouco, comigo minto. Quero dizê-la, mas peço um pouco, comigo minto. E o grande jeito da vida é pôr a vida com jeito. E o grande jeito da vida é pôr a vida com jeito. murcha a rosa, não corida como a rosa posta ao peito. Murcha a rosa, não corida como a rosa posta ao peito. Como a praia a quintar, o mar que torna a descer. Sou como a praia a quintar, e o mar que torna a descer. Mas nisto tudo é verdade, ai, é só eu ter que morrer. Mas nisto tudo é verdade, ai, é só eu ter que morrer. Fado negro, negrador é pão, amargo pão de quem não tem amor. É negro, negro como a negra flor e como as tábuas negras num caixão. E o fado negro tem quem pecar, o fado negro tem o puro calvário. Ai, negras penas, contas do rosário. O fado negro tem quem não amar. Mas se há de morte numa negra vida, que de arrependida chora da maldade, a primavera de outra vida chega, essa vida negra chega à felicidade. A primavera de outra vida chega, vai essa vida negra chega à felicidade. A noite negra deu-me Deus a cor, vestir de negro deu-me por condão. Mas fado negro, negro fado não, porque o meu luto é sinal de amor. Eu visto negro porque tenho fé, eu visto negro porque espero em Cristo. Ai, negro, negro, por amor te visto, mas o meu fado negro não, não é. Ninguém me diga que não há beleza, que só há tristeza quando o negro impera. Porque a andorinha que Deus fez tão negra, sempre que ela chega, chega a primavera. Porque a andorinha negra, negra, negra, negra, negra, negra, traz a primavera. Andorinha que Deus fez tão negra, sempre que ela chega, chega a primavera. Porque a andorinha negra, negra, negra, negra, negra, negra, traz a primavera. Joana Santos. E porque infelizmente tudo o que é bom tem um fim. O Diga Lá ao Senhor Fado, de facto, caminhou para o fim. E estamos agora neste fim desta emissão. Vamos então despedir-nos, desejando-lhe desde já um dia muito feliz e dizendo-lhe também, deixando-lhe aqui, as formas como pode escrever para nós. Já sabe, pode deixar o seu comentário pedindo o seu fado na nossa página de comentários em www.radioantenaweb.info, a página onde nos ouve, o lugar onde você é sempre bem recebido, e o e-mail, onde também. Qualquer e-mail teu para nós é uma alegria, é um motivo de contentamento, é um motivo para sorrirmos e para trabalharmos para si. geral.radioantenaweb@gmail.com. Faça destas suas vias um passo para se aproximar da sua alegria. Vou então despedir-me desejando-lhe uma tarde muito feliz, um dia repleto de muitas emoções, momentos muito felizes, muitos sorrisos e batimentos muito felizes do coração. Liga lá ao Sr. Fado, volta amanhã à mesma hora para si, para mais meia horinha da pura e verdadeira e tão bela e tão rica alma portuguesa. Este é o Diga Lá ao Sr. Fado aqui na Antena Web, com todo o orgulho para si, sempre, sempre, em português. Até amanhã. No castelo